Eu tô que nem um Kit Kat, mulherada quer provar. Elas querem me morder, botar na boca e lambuzar. Eu tô que nem um Kit Kat, dois de frango explodiu. Comparados com o doce mais gostoso do Brasil. É Kit e é Kat, e é Kit e é Kat. Tô mais desejado que nota de 100. Testado e aprovado, tô mandando bem. Tô procurado e comentado pelos quatro cantos do Brasil. E aí, cê viu? No noticiário de TV, tô dando mais envolvido do que o ex-BBB. E na internet, compartilho o Kit Kat, que eu dou um pedacinho pra você. Eu tô que nem o Kit Kat, mulherada quer provar. Elas querem me morder, botar na boca e lambuzar. Eu tô que nem o Kit Kat, doce frango explodiu. Comparados com o doce mais gostoso do Brasil. Eu tô que nem o Kit Kat, mulherada quer provar. Elas querem me morder, botar na boca e lambuzar. Eu tô que nem o Kit Kat, doce frango explodiu. Comparados com o doce mais gostoso do Brasil. Com muita ousadia e alegria. Mais desejado que nota de 100. Testado e aprovado, tô mandando bem. Procurado e comentado pelos quatro cantos do Brasil. E aí, cê viu? Eu vi. No noticiário de TV, tô dando mais ibope do que um ex-BBB. E na internet compartilho o Kit Kat, que eu dou um pedacinho pra você. Eu tô que nem o Kit Kat, mulherada quer provar. Elas querem me lamber, botar na boca e lambuzar. Eu tô que nem o Kit Kat, doce frango explodiu. Comparados com o doce mais gostoso do Brasil. Eu tô que nem o Kit Kat, mulherada quer provar. Elas querem me morder, botar na boca e lambuzar. Eu tô que nem o Kit Kat, Tiaguinho. Com o doce mais gostoso do Brasil. Agora eu fiquei doce também. Doce frango e Tiaguinho, os mais doces do Brasil. Gosta assim? Obrigado, Munhoz e Mariano.